obrigado mãe, obrigado pai, obrigado vó, obrigado vô, obrigado vinho, obrigado bife, obrigado lô, quem sempre ajudou. Só deixo bem claro que eu não sou nada sem quem carregou. E esse ano foi muito pesado, mas cê sempre se levantou. E eu desejo que todas as lentes do luto se quebrem em pedaços e que os cacos construam um mosaico de um futuro lindo do jeito que você sonhou. Ontem eu vi uma foto engraçada de vocês na sala que minha mãe tirou. Prometi te ver com data marcada, mas cê não me esperou. Eu peço desculpa pelo guarda atrasado que cê nunca escutou. Eu tava culpado esquecendo o passado e o tempo passou. E eu sei que isso não é boa desculpa pra faltar nos seus piores dias. Ainda sou seu neto favorito, esse erro entrou pra sua lista. Não queria lembrar de vocês dois numa cama cinza jamais. Nos meus sonhos a minha família tem vida infinita. Vivemos de zero finais. Deixa se tornar real. Que você sonhou. Se aqui é seu final. Espero que seja o que você desejou. E nada nunca mais vai ser igual. Mas que bom que tudo mudou. Será que esse é o fim que cê imaginou? O céu tornou mais duas estrelinhas. Foi cruel de essas entrelinhas. Viver de homenagens não dá mais pra mim. Não é só mais uma linha, sou eu um pouco mais sozinho. Não me faça falar do inverno passado. Não me faça falar de tudo desde março. Não me faça falar de tudo que eu passei. Não me faça falar de tudo que eu ainda passo. Não me faça falar do que não é fácil. Não me faça falar do que eu não sei. Não me faça falar, não me faça falar. Não me faça falar, não me faça falar. Sobre noites em claro, não me faça falar. Tudo que eu guardei, não me faça falar. Desde que eu nasci, não me faça falar de parabéns que nunca mais eu recebi. Não me faça falar de fama, de shows e qualquer coisa assim. Não me faça falar de sentir, não me faça falar de sofrer, quero só existir. Não me faça falar de vitória, derrota, da glória, das mortes, de tudo que eu vi. Não me faça falar de história, de conto, de fada, boneco, fantoche, roupa que eu vesti. Não me faça falar de memórias, de novos fantasmas, de velhos amigos, de sobrar aqui. Não me faça falar de tempo e lugar ou de sorte, de tudo que eu vi. Não me faça falar de nada que eu ouvi. Não me faça falar o que cê não quer ouvir. Não me faça falar o que cê não quer ouvir.